Salve, salve pessoal, aqui é o Eren Kruger. Espero que todos estejam bem, também espero a compreensão do senhor devido a ruídos externos. Pessoal, há muito tempo eu quero gravar esse vídeo aqui para os senhores, né? Só que eu não tava achando. E finalmente eu achei, depois de um ano procurando. Esse vídeo é da PBS, ele já faz 11 anos, 11 anos que foi feito. O que eu quero compartilhar com os senhores nesse vídeo é o seguinte. Essa moça aí que vocês estão vendo na tela, ela é uma mulher de 43 anos, recém-divorciada, mãe de duas crianças, né? Ela tá vivendo na linha da pobreza. Sendo que há 2 anos atrás ela era da classe média. O que aconteceu para ela sair da classe média para a linha da pobreza? O divórcio. O divórcio nos Estados Unidos é o maior causador da pobreza na comunidade branca. A gente vê, por exemplo, a situação da comunidade negra, onde 87% das crianças que nascem de famílias single motherhoods, né, que chama de wedlocks, né, que é fora do casamento, por mães solteiras, né? E é por isso que eles vivem naquela situação tão degradante. Você tem aquela trash culture, aquela cultura lixo deles de ficar rebolando a bunda no meio da rua, que é twerk, aquele gangsta rap, né, que eles chamam de trap, etc. Na comunidade branca, a gente tá vendo que o declínio, né, da população WASP. WASP é um termo para White Anglo-Saxon Protestant, que é branco, protestante, anglo-saxão. Estão em decadência, uma decadência espiritual, uma decadência social, moral. Os brancos nos Estados Unidos não têm unidade. Quando eu falo os brancos, eu falo principalmente as mulheres, elas não têm unidade. Os homens brancos são extremamente manginas, eles amaram tanto as suas mulheres, eles amam tanto que são incapazes de dizer não para elas. Consequentemente, a gente tem um monte de mulher branca mimada, que se acham semideusas. Voltando ao assunto do vídeo, desculpem. Ela é uma mulher, que era da classe média, agora está na linha de pobreza, se divorciou do marido. Nessa situação de divórcio, teve a divisão dos bens, né? E na qual quem ganha é a mulher. Ela ficou com a casa do casal, que era no bairro de classe média. Só que aconteceu quando o casal se divorciou? Tem a questão da hipoteca, o mortgage, que é extremamente alta. E para manter o mortgage, normalmente, hoje em dia, a gente não dá mais para o cara ter vida tradicional, de querer ficar bancando mulher. Não dá. Acabou. É os dois que tem que trabalhar. Só que agora ela ficou com a casa, agora só ela banca para sustentar a casa. O marido vai ter que arrumar o quê? Um outro lugar para morar. Ou vai morar com os pais, na garagem, que é muito comum nos Estados Unidos, homens divorciados morar na garagem dos pais. Ou morar em trailer, ou morar no próprio carro, gente. Imagina, tem um monte de homens nos Estados Unidos que vive dentro de um Prius, em estacionamento de shopping, em estacionamento de Walmart. Essa é a situação. Para o quê? Para conseguir guardar um pouco de dinheiro para pagar a pensão, para não ir preso. O marido dessa moça, ele não consegue pagar a pensão para ela. O child support. E outra, nos Estados Unidos existe 2 tipos de pensão. Você tem o child support, que é o suporte à criança, e você tem o alimony. O cara, o marido dela, não conseguiu pagar os dois, né? Todos os estados, né, que tem o alimony, mas ele não conseguiu pagar o child support. Ele já está alguns meses atrasando o child support. Sabe o que acontece nos Estados Unidos quando você não paga a pensão alimentícia? Você não pode exercer sua profissão. Isso é uma coisa que ninguém fala. Nos Estados Unidos, quando você não paga a pensão alimentícia, você não pode exercer a profissão. E o marido dessa moça era arquiteto. E a gente sabe, imagina, se ela tem 43 anos, com certeza o marido dela deve ser mais velho que ela. Deve ter uns 45, 47. O cara não tá tão bem assim o mercado de trabalho para arquiteto. Nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos. Como que esse cara vai conseguir manter uma família divorciado? Ela quebrou a perna do cara. Como que o cara vai conseguir pagar um aluguel? Ela quebrou a perna do cara. Você entendeu? Aí ele não podendo exercer a profissão dele, ele não consegue pagar a pensão. Por que não consegue pagar? Porque está com a pensão atrasada. Com a pensão atrasada, ele não exerce a profissão na qual ele se graduou. Como que ele vai pagar para sustentar, colocar comida na mesa dos filhos? Sabe o que acontece com muitos desses homens? Vai trabalhar em fast food, num Popeye da vida, no Burger King, no Subway, no Chick-fil-A. É esse lugar que esse pessoal vai trabalhar. Quem assistiu aquele filme Beleza Americana tá ligado do que eu tô falando aqui. A classe média nos Estados Unidos, como eu disse anteriormente, principalmente classe média branca, tô aqui ficando na classe média branca nos Estados Unidos, tá morrendo porque o homem branco ele não tem autoridade sobre a sua própria casa. Ele não sabe dizer não, porque ele ama demais a mulher branca e fica mimando ela. Assim como todos os outros homens da sociedade fazem, mas ele também ele faz com muito mais apreço. Todos fazem, mas ele faz mais porque é da própria raça que ele, né? Então tem essa questão de consciência racial. E o que acontece? Você tem uma classe média, igual lá do filme Beleza Americana, que só consome, que só gasta dinheiro, que só torra dinheiro. Por exemplo, esse Black Friday nos Estados Unidos é coisa de classe média, não é coisa de pobre lá americano. Que vive de salário em salário, de que eles chamam de paycheck, paycheck, paycheck. É coisa de classe média, mesquinha. Aí o que tá com essa matéria aí, aborda isso, né? Gente de classe média, o Trent Fligmon que fala isso direto no canal dele. Gente de classe média, que mora em subúrbio, bom, vivendo de food stamps, gente. De selo de food stamp. Quem assistiu... Todo mundo deu Cris, tá ligado lá que a Rochelle, quando ia fazer compra, ela ia com os tickets, né, pra fazer compra e pegar desconto. Tipo, lá nos Estados Unidos existe linha branca pra comida. É por isso que você vê tanto americano gordo. Quem tá destruindo a família nos Estados Unidos não é o homem. Isso o Matt Walsh não fala, o Ben Shapiro não fala, aquele economista boomer americano Ramsey, que adora tacar pau em homem, não fala. São as mulheres americanas. A mulher branca americana está destruindo a comunidade branca nos Estados Unidos. É isso. Assim como a mulher negra destrui a comunidade negra. Aí você tem o quê? Você tem, né, esses subúrbios, que antes eram subúrbios prósperos, ricos, seguros. O quê? A gente vê a discrepância no nível da pobreza. Traz violência. Traz o quê? Fentanil. O opioides. A crise de opioides que está acontecendo. A crise de opioides que acontece nos Estados Unidos é uma crise branca, principalmente branca. A maioria dos mortos de opioides nos Estados Unidos por fentanil são brancas. São homens brancos e mulheres brancas sendo mortas. De classe média. O fentanil está na classe média. Você vai ali naquela Kingston Street na Filadélfia, só tem gente com pós-graduação, PhD, que é PhD, MBA, toda aquela merda. De Harvard, de Yale, tudo lá nas ruas, largado. Tudo de classe média. Adiantou alguma coisa ter diploma, ter carreira, se você não tem o quê? Estrutura familiar para conservar, se você não tem mais comunidade. Tem um produtor de conteúdo no BitChute, que é o Red Elephant Vincent James, que ele fala isso. O problema da comunidade branca foi que eles se mudaram para cidades. E as cidades destruíram eles. Ou a população caucasiana, principalmente a anglo-saxã, ela não é uma população de cidade. Não é uma população que foi feita para morar em cidade. Foi feita para morar em subúrbios ou longe, até mesmo de subúrbio. O que mais longe da cidade possível. Para viver em unidade, em comunidade. Porque os brancos criaram sua riqueza em comunidades. No momento que eles foram para as cidades, para o inner cities são os centros urbanos, eles se autodestruíram. Eles morreram porque eles ficaram longe da sua comunidade. E no inner city você tem o quê? Você tem o multiculturalismo. Você tem um plano Kalerg sendo propagado o dia inteiro. Ah, você tem o quê? Você tem vazio existencial, você tem pessoas se entregando ao hedonismo, à promiscuidade, a atos libidinosos, homossexualismo, toda essa babaquice, né, que a gente sabe o que acontece. Como aqui no Brasil, acontece a mesma merda aqui no Brasil. Mas focando nos Estados Unidos, é isso que está acontecendo com a classe média. Você vê esse bagulho de opioides, aí quando acontece, Isso vai para essas comunidades que agora estão virando comunidades pobres. Você vê a violência que acontece com o valor dos imóveis. Os valores dos imóveis desvalorizam por ser um bairro caucasiano. Começa a se mudar pessoas de outras raças e outras etnias, afro-americanos. Acontece uma gentrificação, que eles chamam nos Estados Unidos de gentrification, mas normalmente gentrification é usado para pessoas brancas que se mudam para bairros pobres, violentos, negros, começam a reestruturar o bairro e transformar o bairro num lugar bom para se morar, um bairro digno. Isso, nos Estados Unidos, gentrificação é considerado algo pejorativo, algo ruim. Tipo, você vai para uma favela e transforma tipo a favela de Heliópolis, uma favela, uma Paraisópolis, do Morro do Alemão, na Beverly Hills, isso é ruim. Tem que continuar sendo Morro do Alemão, tem que continuar sendo Heliópolis, não pode ser Beverly Hills. Aí acontece o que nessas comunidades brancas? Gentrificação reversa, só que negativa. Os negros se mudam para esses bairros e traz o que? Violência, droga, crimes raciais. Por isso você vê muito, quando você vê aquelas, que eu vejo muito os incels, né? Principalmente o pessoal do Imbor, né, e do Save Yourself Black Man, ou o Passport Bros, ou Sewer Society, todo esse pessoalzinho em céu que é negro, né, que ele vê com as mulheres brancas, aqueles caras negros, a maioria dessas mulheres são desses bairros pobres, é tudo mulher já lixosa, tudo já viciada, tudo já rodada, tudo sequelada, com pai divorciado, tá ligado? É tudo isso, tá ligado? Aí o que acontece? Tem lá crianças birraciais, crianças calerguianas, né? Calerg Shields, que vão ser criadas por mães solteiras e vão continuar propagando, né, violência e pobreza na sociedade. É isso que você tem, como você tem no Rio de Janeiro, como você tem aqui no Brasil, pro restante do Brasil inteiro. E é engraçado que nesse vídeo essa mulher, ela fala de uma forma descarada, se colocando como vítima, quando foi ela colocou os próprios filhos numa situação de vulnerabilidade social, que eles nunca tinham estado nessa situação, vivendo de food stamps, vivendo de welfare state, de bem-estar social, recebendo tipo Bolsa Família, assistência social do governo. Isso é horrível, é horrível. E é engraçado que seriam esses conservadores, que sempre culpam o homem, a culpa é sempre do homem, principalmente aquele economista Rancy. Puta que pariu, mano. O cara sempre atacando o homem, a culpa é do homem. Não, quem tá destruindo as famílias são as mulheres. Sim, o homem tem um pouco de culpa? Tem. Eu acredito muitas vezes, pessoal, que é muitas vezes melhor você ser criado pela mãe solteira do que você ter em casa um pai banana. Porque um pai banana, um pai mangina, é a pior coisa que existe. Eu lembro de um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, que eu tava assistindo na época, um podcast do Nova Vertente, que eram os Três Malandros, que eles contavam a história de um pai lá no Rio de Janeiro, que ele entrou na favela pra pegar a filha dele, que a filha dele tava rebolando no pau dos bandidos lá. A menina saiu lá da Zona Sul, saiu lá do apartamento da Zona Sul, tem segurança, tem tudo. Como que ela saiu de lá? Por acaso, essa piranha voa? Essa piranha voa? Ela saiu pela janela voando? Lógico que não, ela já faz isso direto, só que o pai é tão idiota, tão banana, que não faz nada. Aí no dia ele descobriu pra onde ela tava indo, foi lá querer pagar de alfa, foi beta a vida toda. Agora quer pagar de alfa? O que aconteceu? Chegou na favela, os bandidos meteu, foi tiro nele, espancou ele, ainda levou um tiro pra parar. E a filha ainda ficou do lado dos bandidos. Depois a polícia foi na favela, a polícia matou os moleques que meteu bala num cara que era empresário lá, acharam o cara, mataram o cara. A menina foi chorar, foi defender o bandido. Oh, e se eu não tivesse subido no morro junto com ele, nada disso teria acontecido. E o pai, espancado, com duas balas cravadas na perna, e ela nem aí pro pai, banana. É isso que é. Então, assim, muitas vezes é melhor até ser criado por uma missol do que ser criado por um pai banana. Pai banana não vale nada, gente. Puta que pariu. Sabe, pai que fica colocando a sua própria imagem pra baixo. Aí acontece o que? A menina cresce sem respeito nenhum pelo homem. Principalmente pelo homem assim, sabe, bonzinho, sabe? Elas vão querer sempre o cara que é contrário ao pai dela. Vão querer um cara malvado, um cara lixoso. Principalmente a menina que é filha de mãe solteira, ela cresce com trauma porque ela não tem um homem presente na vida. Ela cresce achando que foi injustiçada, aí cria aquela misandria, etc. Mas nada que uma surra de chá de picão bem dada não resolva. O problema é que elas são extremamente misândricas, né, e vingativas, né, porque elas têm medo do abandono, né, o abandono para elas é algo inadmissível. Então, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui, eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo. O vídeo ficou um pouco longo, era para ter ficado mais curto, mas eu quis abordar um pouco mais isso, porque tem um cara no comentário, acho que o nome dele é James, sei lá, e ele pediu, né, para fazer vídeo sobre a decadência da comunidade branca nos Estados Unidos, e eu vou trazer mais vídeos falando sobre isso, né, sobre CRT, anti-white, plano Calerd. Eu vou trazer uns vídeos mais orientados para isso, mas de uma forma que eu não seja tão barrado, e quando eu fazer, eu vou jogar no MGTOW TV. Então, espero que vocês fiquem bem, até a próxima.